muitas vezes, tanto a Vé como o Jexu, como os mestres, como os caboclos, fica triste de ver que passa tanta informação para os filhos, tanta segurança, e muitas vezes os filhos têm insegurança ainda na espiritualidade, né, filho? Às vezes por receber um espírito que nunca recebeu, né, filho? Receber um espírito dito novo, que nunca vê, de energia nova, que o moço não conhece, tá certo? E fica com aquela certa resistência. Às vezes está trabalhando no barracão, não está se colocando à disposição, de filho. Não é? O cavalo não está à disposição, de filho, de receber os trabalhadores da seara da caridade. E quem tem a espiritualidade, tem, né, filho? Não recebe muitas vezes só as famílias, recebe quem tem que vir naquele momento para trabalhar. No momento atual, o filho da terra acha que ele tem que amar somente a mãe, o pai, a filha, o filho. Não é assim, filho. Amar aquela pessoa mais próxima, que você não tem problema, ou que é da sua família, que é do seu sangue, é muito fácil, filho. E você olhar para uma pessoa que você mal conhece, ou que nunca conheceu na vida, e você olhar com um olhar bondoso para essa pessoa, filho. Tá certo, filho? Olhar com um olhar de bondade, de caridade, de desejar o bem pro próximo, filho. Isso é o mais importante. O amor é a força pra puxura. Não é isso que mantém os corações vivos e em abundância, né, filho? Vivam em abundância. E para se viver em abundância, tem que se viver com amor. Vamos livrar os nossos corações das angústias. Amém, vovó, descendo a ladeira com sua sacola. Ela vem de Aruanda, ela vem pra Aruanda, ela vem de Angola. Amém, vovó, descendo a ladeira com sua sacola. Ela vem de Aruanda, ela vem de Aruanda, ela vem de Angola. Eu quero ver. Que assim seja. Graças a Deus. Vovó Cambinda, Cambinda é. Vovó Cambinda é digna. Vovó Cambinda, Cambinda é. Vovó Cambinda é digna. Sentada no topo, pitando cachimbo. A velhinha faz o bem, com suas mandingas protege seus fios contra o mal também. Sentada no toco, pitando cachimbo. A velhinha faz o bem, com suas mandingas protege seus fios contra o mal também. Chave, filho. Chave, a força da Jurema Sagrada e Bendita. Chave, é bom, né, filho? Chave, a força do nosso pai Oxalá. Deus salve. Abençoe, viu, filho? Deus abençoe, filho. Chave, tu arrebanda. Ajuda essa empresa a sentar aqui, filho. Adorei a Santa Isabel. Tá tudo certo, não vai mexer, filho? Tá tudo certo, meu povo. Graças a Deus. Bota no nosso pai, Oxalá. Salve, filho. Salve, vó. A vó já tava um certo tempo esperando conversar com o pai Michel. É, vó. Graças a Deus. É uma satisfação. Salve, enorme, filho. Quer falar com a vó, filho? Vamos colocar a chuva agora? Deus abençoe, filho. Na luz do nosso pai, Oxalá, viu, filho? Chaga as tuas forças de humilde Oxóssi. Acerta a força da mata, viu, filho? Claro. O filho pega só a bata de negro pra colocar aqui pra representar a chave da avó, né? Ei, graças a Deus. Tava sentada numa noite escura, sentada no toco, prestigiando a lua. Tava sentada numa noite escura, sentada no toco, prestigiando a lua. Prestigiando a lua, prestigiando a lua. Olha que ela se chama vovó Cambida da Calunga. Prestigiando a lua, prestigiando a lua. Olha que ela se chama vovó Cambida da Calunga. Adorei a jama. Chava o cruzeiro da jama, filho. Chava a fuxa da defumação da rua do Guiné, né, filho? Chava a fuxa da chantajava. A avó tá muito feliz de ver a egrégora positiva que os filhos estão formando aqui, tá certo? É, avó. Louvado seja. Graças a Deus. Quando é tomar o seu cafezinho agora, avó? Pode botar. Vovó, qual é o nome da senhora? O nome é Vovó Cambida, filho. Vovó Cambida. Vovó Cambida, filho. Eu sou o espírito que tem uma missão divina de trazer bons pensamentos para a cabeça do rosto, sabe? Oh. Eu sou a mentora espiritual do meu cavalo, filho. Claro. O líder da família espiritual do filho é o caboclo das sete flechas da Lua, tá certo, filho? Se fosse para a gente ver a senhora, que aparência a senhora teria, avó, nas nossas pode vistas? Colocar no banquinho aqui do lado, filho. E fica mais fácil para a avó pegar, tá certo? E o galho de arruda eu vou querer agora, tá certo, filho? Eu fiz, se o filho com cara de evidência posta de tachinho no visto da avó, a avó já aparenta com a pele preta, tá certo, filho? A maneira que eu me plasmo, com a pele preta escura, fazendo referência da última experiência carnal que a avó teve, né? Nos planos terrenos, né, filho? Sim. A avó se veste toda de branco, filho, com a camisa rendada, branca e uma chaia longa até os pés e descalça, tá certo, filho? Graças a Deus. Vem trazendo a luz do nosso pai Oxalá, sou regida por ele, mas também vem na luz de Ogum também, porque é o orixá que reina na cabeça do meu filho, né? Filho de Ogum, primeiro rondó. Eu venho trazendo a luz de Ogum também, mas eu sou regida por Oxalá, tá certo, filho? Sim, senhora, graças a Deus. Vovó, conta um pouco da sua história. Eita, que a avó gosta de fazer conversador, filho. É? Gosta de falar dos tempos antigos, sabe, filho? Sim. Que a avó viveu nas épocas das escravaturas, né, filho? E foi uma das maiores experiências que a avó já teve, tá certo, né? Ah. Foi dessas experiências que a avó pôde ascender para as esferas celestes depois de ser moldada em tanto sofrimento, né, Gifi? Sim. Claro que sim. Essa velha teve um ajuda, uma passagem aqui. Meio difícil pro joio humano, sabe? Uhum. A velha trabalhava. Desde muito pequena a velha passou a trabalhar, né, filho? Trabalhar muitas vezes até no pejado, né? A velha foi tirada das terras natal, ainda muito jovem, viu, filho? Uhum. Através dos comércios, filho, que o negro era tratado como mercadoria, né, filho? Sim. O negro era tratado pior do que bicho, sabe, filho? Ai. E a véia foi tirada da sua terra natal, arrancada da sua família, na Guiné, e foi mandada para o Brasil, sabe, filho? Sim. Através dos navios negreiros, filho. Certo. A véia lembra até hoje, filho, dos sofrimentos, dos gritos de dor, dos pretos, que passavam por verdadeiras torturas, amontoadas naquele navio, não sabe, filho? Passando fome, passando cheiro, cheio aglomerado, muitos morriam, não sabe, filho? No próprio trajeto. Sim. E aqueles que vinham no navio negreiro, junto com a véia, que na época era muito moxa ainda, não sabe, filho? Sim. Era muito moxa. A vovó aqui viu muito negro desencarnar, não sabe, filho? Passar por um sofrimento muito grande, sabe, filho? E aqueles pretos que estavam doentes, filho, que se encontrava com alguma moléstia, até mesmo por causa da situação adversa da qual os pretos passavam, era jogado no mar, não sabe, filho? Era jogado no mar. Ainda vivo, filho. A véia teve que passar por tudo isso, por todas essas dificuldades, foi nesse momento da qual a véia fortalecia mais a fé ainda. Muito moxa, fui aprendendo a fazer as orações e ainda agarrada no leito materno, da mãe da preta que fazia pra gente. As orações têm uma força muito grande, né, filho? No sofrimento, na dificuldade. Quando a véia chegou no Brasil para poder trabalhar, os grandes senhores, dono de muito pataco, de muito dinheiro. A véia foi separada dos pais, não sabe, filho? Não soube o destino que o pai tomou. A mãe foi separada, eu fiquei só, certo? Dentro a comunidade negra que existia, filho, no momento, muitos eram obrigados a trabalhar com um trabalho escravo, com uma força bruta, não sabe, filho? E a avó ficou direcionada a cuidar dos filhos da sinhá, sabe, filho? Cuidei de muita criança, filho. A véia gosta muito de criança, tá certo, filho? Sim. Gosto muito de criança, cuidei de muita criança, filho. E a véia tinha uma mão boa pra comida também, então era de interesse, não sabe, filho? Muito de interesse. Então a véia não sofreu as agressões físicas, certo? Mas a véia sofreu as agressões mental, né? De toda a situação difícil que era passada naquela situação, tá certo? As fazendas que a véia passava nas Bahia, até que o senhor deixava com que a véia tivesse uma vida mais sossegada, né? Mas para formar a família e tudo era sempre uma dificuldade grande, né, filho? A véia chegou a ter filho, sabe? Mas foi arrancado tudo da véia para seguir para trabalhar. A véia sofreu muito, mas sofreu com resignação, tá certo, filho? Pois a véia sempre tinha fé muito dentro dos pensamentos do coração. E sabia que aquele sofrimento não ia durar para sempre, filho. Que um dia a véia ia ter a libertação, tá certo, filho? E foi assim que aconteceu, filho. A véia perdeu família, a véia perdeu marido, que a véia tanto amava, não sabe, no chicote, filho, amarrado no tronco. A véia perdeu o filho também, que não sabia nem para onde o filho tinha ido, tá certo, filho? Sim. Mas eu acreditava em Deus maior, nosso Senhor Xalá Todo-Poderoso, tá certo, filho? Acreditava que a véia ia ter as dor atenuada, né, filho? Acreditava que as dor atenuada. O fio pode acender aqui, o pitar da véia? Acreditava que ia ter as dor atenuada e tive, né, filho? Porque Deus nunca desampara, tá certo, filho? Deus nunca desampara um filho de bom coração. A dor ela pode durar uma noite, tá certo, filho? Uma madrugada, mas ela nunca vai durar a vida inteira, tá certo, filho? Nunca vai durar, filho. Pode ter certeza. Quando os filhos da terra estiverem tão impacientes, passando por os problemas, pelas turbulências, pelas atribulações da vida, nunca se esqueça do que essa preta, essa pequena trabalhadora da Seara da Caridade, vem dizer, vai me ser, que é o sofrimento nunca dura pra sempre, tá certo, filho? Sempre vai ter o jacalento do nosso Senhor Oxalá para aquele que é bom de coração. Tá certo, filho? Sim, senhora. Graças a Deus. Graças a Deus. Qual que foi, vó, a maior lição que a senhora levou dessa encarnação? Eita, filho, saber lidar com a situação difícil. Saber lidar com as turbulências, saber lidar com o sofrimento, saber lidar com as perdas, filho. Que até hoje, muitas vezes, o filho da terra não sabe lidar, tá certo, filho? E nas primeiras dificuldades, às vezes, uma dificuldade pequena, filho, pode se tornar uma dificuldade grande na cabeça do filho, não é isso, filho? A dificuldade, o sofrimento, vai ser de acordo com a maneira que vai mexer, vai encarar ela, tá certo, filho? A véia soube lidar com essa situação. Depois recebi o prêmio, né, filho? E consegui atingir as esferas mais celestes da evolução espiritual, né, filho? E poder hoje, né, filho, sofrer tanto na mão do homem branco, né, filho? Tanto, filho. Perdi os filhos, perdi marido, perdi pai, mãe, perdi o que era de mais importante na vida, que era a família. Mas não perdi a fé. Nunca perdi a fé, filho. A senhora acreditava na vida após a morte? Acreditava, filho. Sabe por que a velha acreditava? Porque não seria possível. Que Deus seria este, filho, que tinha me dado uma vida só para sofrer tanto desse jeito e perder tudo, né, filho? Não podia ser, né, nego? Como é que ia ser, filho? Se tiver só uma vida e a velha viesse para sofrer tanto desse jeito, para estar perdendo todos os gente querido dela, não podia acontecer isso, né, filho? Então a véia sabia que existia alguma coisa do outro lado. A véia só não imaginava que seria do jeito que é, né, filho? Tão boa, filho, para quem cultua as coisas boas na terra, para quem faz o bem, né, filho? As consequências e a realidade de ação e reação do universo são muito importantes. A véia tá fazendo entendedora no maquinário de vai mexer, filho. A voz da véia tá boa, filho. Tá boa. Tá certo, filho. Engraçado, nego. Deixa eu a véia contar de história. É porque nos terreiros de Umbanda que o filho trabalha, que os outros cavalos que estão presentes aqui trabalham também, né, filho? Pelo fato do cavalo ser grande desse jeito, né, filho? Aí muita gente pensa quando vai saudar a véia, vai saudar como um vovô, filho. Ele disse, tchau, vovô. Eu disse, vovô não, filho, sou vovó. É uma preta aqui, meu filho. É uma vovó. Os filhos são muito agarrados com o que vê na matéria ainda, né, filho? São muito agarrados com o que o joio pode ver. Quando, na verdade, tinha que ver mais com o joio espiritual, né, filho? Então, muito chega para dizer vovô, mas não é vovô, é a vovó, né, filho? E para o filho também da terra encarar isso, quando a avó começou a chegar na primeira vez, foi meio difícil, até porque ele não conhecia a linha de trabalho da Cambinda, porque na casa, no barraco dele, não tem essa linha de trabalho, filho. Não, filho. Aí quando eu cheguei para poder dizer que o meu nome era Cambinda, foi a entidade que eu cheguei na cabeça dele na primeira incorporação, e disse, filho, eu sou a vovó, filho, que cuide de vó Michê no momento que vó Michê tá triste, desamparado, e vou trabalhar muito com o VMC até o VMC desencarnar, se o VMC quiser. Tá certo, nego? Meu nome é Cambinda. Aí o cavalo ficou, Cambinda? Como assim? Eu nunca ouvi falar nessa entidade. Já tenho ouvido falar em Conga, em Redonda, né, filho? Em Catarina. Mas Cambinda foi falar com o padrinho dele de aldeia, filho. Sei que história é essa, padre? Eu recebi uma entidade e veio dizer que o nome dela era Cambinda. Isso é isso, filho. Tem uma linha de trabalho muito forte. Da linha da Guiné, né, filho? Cambinda trabalha muito com a linha de Canindé, com a linha de Conga, né, filho? Com Redonda, tá certo? Mas é uma linha muito boa de trabalho, muito abençoada. E eu já tava irradiando o mocho, sabe, filho? Pra passar as informações que a véia queria, né, filho? Eu já tava enchendo ele de bons pensamentos pra poder estar dando a segurança que o filho precisava da terra, porque os filhos são muito inseguros, né, filho? Quantas provas são precisas ser dadas, filho, da espiritualidade? Quantas provas precisam ser passadas do além para vós mexer, filho? Para vós mexer ter mais segurança, né, filho? Do que está sendo passado das suas forças. Muitas vezes, tanto a véia como o Jexu, como os mestres, como os caboclos, fica triste de ver que passa tanta informação para os filhos, tanta segurança, e muitas vezes os filhos têm insegurança ainda nas espiritualidades, né, filho? Às vezes por receber um espírito que nunca recebeu, né, filho? Receber um espírito dito novo, que nunca vê, de energia nova, que o moço não conhece, tá certo? E fica com aquela certa resistência. Às vezes está trabalhando no barracão, não está se colocando à disposição, de filho. Não é? O cavalo não está à disposição, de filho, de receber os trabalhadores da Seara da Caridade. E quem tem as espiritualidades tem, né, filho? Não recebe muitas vezes só as famílias, recebe quem tem que vir naquele momento para trabalhar, filho. Então o filho estava em determinado momento, trabalhando numa gira de Exu, foi até num dia da louvação da Bela Oiá, recebeu uma energia que ele não conhecia de Exu, e ele ficou temeroso, de quem é essa energia que eu não estou sabendo quem era, de Exu Giramundo, filho. Era um Exu que estava pra gente no momento, um guardião de Oiá, tá certo, que queria dar o axé dele do trabalho. Aí levou um puxãozinho de orelha, enfim, porque o puxãozinho de orelha de Exu é mais diferente do jeito dos puxãozinhos de orelha da avó. A avó fala mais calmo, né, filho? O Exu diz, eita, filho. Filho, não, que ele não fala assim, eita, filho. É tão triste pro Exu ver a insegurança de um médico que já tem tanto tempo firmado de axé no trabalho. Vó, me sei sabendo que está recebendo uma energia boa, filho, energia de um guardião, e se questionando por que nunca tinha recebido essa energia. Seja mais disponível, tá certo, nego? Aí ele tá certo, isso, né? A avó fala mais diferente, a avó fala mais nosso, né, filho? Mas o que vale é a disposição, o amor no coração para receber a entidade da Seara da Caridade, para fazer o trabalhador e levar uma palavra de carinho e de amor, filho, para quem precisa. É assim que a preta véia, vovó Cambinda, trabalha, filho, tá certo? É levando uma palavrazinha de amor, é levando um acalento e colocando no ombro da véia para o filho da terra chorar, quando quiser chorar, para desafogar as mágoas, né, filho? Desafogar as mágoas e ficar com o coração mais livre. Uma das características fortes dessa avó que vos fala, filho, é a doçura de Oxalá que eu trago para poder tratar com os filhos da terra. Eu trato cada um de vós mexer, filho, como se fosse realmente do sangue, como vai mexer fala. Porque cada um de vós mexer, eu vejo como meus filhos, meus netos, tá certo, filho? Então eu faço questão de acalentar cada um de vós mexer. E o filho sabe, né, filho? Que o abraço de vovó é um abraço acalentador. Né, filho? O difícil já teve a capacidade de ver a véia, não foi, filho? Teve as clarividências e sentiu e viu a véia, não foi, filho? Como o bicho tranca a rua da Jama também, que é o Exu que vem guardiando dos meninos. E quando eu deixo nesse... Eu digo que eu deixo mesmo, tá certo, filho? Pra poder nesse plano terreno, que a diferença de vibração é muito alta. Mas se eu trancar a rua, não sai do lado da avó, filho. Eita, esse bom trabalhador, filho. É. Eu deixo agarrada com ele, tá certo, filho? Sim. É ele que faz a transitação, muitas vezes, da avó. Não só ele, porque ninguém trabalha só, filho. Mas ele é o Exu que eu tenho uma aproximação maior, tá certo, filho? Pra estar subindo e descendo as escalas, né? Energética, dos padrões vibratórios diferenciados, né, filho? Pode ficar à vontade para perguntar, é porque a avó gosta de fazer conversador. Sim. A avó, muitas vezes, os filhos chegam no calçadão da Jurema, que é onde meu filho trabalha, os filhos chegam com o coração cheio de sofrimento, de rancor, de mágoa, filho. Muitas vezes eles não querem perguntar nem falar, eles só querem escutar o que a avó tem a dizer. E a avó, por fazer a leitura energética de cada filho, a avó não precisa deixar os filhos falar para saber o que os filhos precisam. Não é isso, filho? A avó já sabe o que os filhos precisam já. E a avó já vem trazendo acalentador para cada filho da terra, dizendo aquelas palavras que vão estar esvaziando o coração das mágoas do sofrimento, tá certo, filho? E tá enchendo o coração de amor, de caridade, de tranquilidade, de serenidade, que é o que os filhos da terra precisam. O meu cavalo também, tá certo, filho? Eu venho trazendo o que ele precisa muito, que é a parte da serenidade, tá certo, filho? O cavalo, ele é filho de Ogum e Xangô. Tem dois orixás brabo nas correntes, né, filho? Dois orixás maravilhosos, né, filho? É. Representando o trono da lei divina e o trono da justiça divina também, tá certo, filho? Dois tronos maravilhosos, né? Mas a véia vem trazendo a serenidade e a calma que o filho precisa, a paciência, que o filho se perde muitas vezes na falta de paciência. Meu filho é meio impaciente, sabe, filho? Aí a véia chega, quando ele tá meio nervoso, a véia faz chó para aquele vento assim, filho. Aí ele está vendo, a avó chegou, filho. Aí ele já se dobra para a avó, né, filho? Ele não fala alto com a avó, né, filho? Quem é o neto que fala alto com a avó, filho? Não fala, né, filho? Aí a avó chega, aí ele diz, a avó chegou, filho. Eu chego leve, filha. fio, como o vento de Oxalá que sopra os coração e vem afagar e vem encher de pensamento positivo e de amor, filho. Aí quando ele sente a paz, aí já começa a bater cabeça pra avó. Sabe que a avó tá chegando pra fazer o trabalho, né, filho? Nossa, velho. Claro que sim. Olha, isso, a véia saúda o Jexu da porteira, tá certo, filho? É. Saúde seu tranca-rua das almas, saúde seu tiriri, saúde seu caveira, saúde seu marabu. Saúde todas as forças que se faz pra gente, Exu do lodo, tá certo, filho? Os caveira que se faz pra gente também. Trazendo as proteções na porteira. A casa tá toda cercada de proteção. Por onde vai mexer, imaginar, não tem uma brecha sequer, filho. É. Isso, filho. E as moças também que estão pra gente, tá certo, filho? Maria Padilha das almas tá na porteira, filho. Essa já diz. O mestre de trabalho do moço está pra gente também, tá certo? Seu Zé Pilinta, que é o mestre de trabalho dele, trabalhador de frente, o rei do carteado. Seu Zé Pilinta tá pra gente também. Elogiando a preta, né, filho? É um bom trabalhador esse preto. Eita, tem um coração bom. Na malandragem dele, ele vai dobrando os povos, né, filho? Pode falar, gente. Graças a Deus. Graças a Deus, filho. Vovó, qual é o verdadeiro papel dos pais na vida dos filhos? Ô, filho, que pergunta boa, filho. Ó, e saiba que o filho tem muita espiritualidade, tá certo, filho? Tem defeito como todo ser humano da Terra tem, mas tem muita espiritualidade, filho. Não seria qualquer um que teria uma missão dessa como vai mexer e teria a capacidade de estar praticando até hoje, tá certo, filho? Porque se o filho tivesse a maldade no coração, filho, o vai mexer não tava mais sendo agraciado pela espiritualidade, protegido para continuar com o trabalhador, tá certo, filho? Voltando para a pergunta que o filho me faz, tanto o pai, filho, como a mãe tem um papel muito importante na vida dos filhos. Tem o papel fundamental da formação do caráter, filho. De desenvolver as qualidades positivas dos filhos e de procurar de uma maneira gradativa, tá anulando aquelas falhas, aquelas falhas moral, não sabe, filho? Sim. Todos os filhos vêm para a Terra com a situação de procurar melhorar as falhas morais, né, filho? E cada vez mais potencializar as suas qualidades, né, filho? Então, nessa situação, tá se identificando com isso, né, filho? Tá, filho. Então, os papéis dos pais, por mais defeito que tenha, filho, é justamente estar agindo naquela situação que vai mexer, precisa ser mudada. Seja numa preguiça, seja numa falha no caráter, filho, seja na desonestidade, para poder ensinar o valor do caráter, morar, de ensinar a honestidade também, tá certo, filho? Certo. Vai mexer, quer que eu fale? É porque a velha não tem costume de falar com esses instrumentos, não. Viu, não, eu falo olhando para vai mexer, tá certo, sim, filho? Pode. Aí o pai e a mãe têm esse papel fundamental, filho. Olha, é uma missão muito importante que Jambi dá para a vida de cada ser humano para poder estar cuidando dos seus curumins, tá certo, filho? Aqueles pais que não cuidam dos curumins, que deixam largar de mão por aí, as coisas não andam, filho. Tá certo? As coisas não andam e vai ter que se cobrar por isso, filho. E a cobrança é uma cobrança grande, viu, filho? Tá certo, filho? A cobrança é uma cobrança grande pela lei maior. Porque se vai mexer, recebe uma missão, filho, divina, para cuidar de outro espírito, filho. Vai mexer não cuida dos espíritos da terra, dos seus irmãos, que tem que cuidar, filho. E aquele que é Xang do Xuxang, que vai mexer por todo mundo, vai mexer, tem que dar o direcionamento. Não é isso, filho? Graças a Deus aqui, nós temos os pais maravilhosos, né, filho? Que cuida dos seus filhos, tem amor. Não é isso, filho? Mas tem os casos por aí que os pais libera os filhos por aí e deixa no mundo, não quer saber. Abandona os filhos. Aí vai ser cobrado e vai sentir as cobranças divinas. Tá certo, filho? Que são as cobranças sérias, né, filho? Depois não adianta pedir desculpa e dizer que não sabia, filho. Porque ninguém enrola, né, filho? Ninguém, né? E ninguém vai dizer que não sabia, que não tinha essa consciência, porque todo mundo tem essa consciência. Olha. Claro, vó, quando o filho entra pra droga e diz, é culpa dos meus pais que não souberam me educar, Como a senhora aconselha esse rapaz ou essa moça? Ô, filho, muita situação eu vou trazer o conhecimento, tá certo, filho? E muita situação, oxalá, é conhecimento. E muita situação, o filho, quando ele já vem com os problemas de droga, já impregnado nos perispíritos das últimas encarnações, ele geralmente ele vai nascer num beijo, filho. Ou que ele tenha a predisposição para o já, para poder vencer essa esquigila moral dele, tá certo, filho? Ou então ele vai nascer num beijo que seja mais rigoroso, se ele também acertou com o Jambi para isso, filho. Se ele disse que queria mudar, que ele não queria mais seguir esse mundo, tá certo? E ele disse, papai do céu, eu quero seguir no mundo agora que meu pai e minha mãe sejam mais rigorosos comigo para poder eu ter toda a condição para sair dessa situação. Então, se eu cair, realmente é porque eu falhei, filho. Eu fui falho, tá certo, filho? Eu fui falho, mas que minha mãe e o meu pai foram rigorosos comigo, sem deixar eu estar frequentando todos os lugares. Eu falo isso também pelo meu filho, pelo meu cavalo. Viu, filho? Foi. Meu cavalo, ele veio com umas certas predisposições, tá certo, filho? Para o uso das drogas mesmo, tá certo? Dos vícios, certo, filho? Para poder ele vir se livrando dessas energias e se utilizando. Quanto mais vai mexer, depende de algo, filho, material, vai mexer, tá mais preso à matéria e mais longe do espírito lá. Quanto vai mexer, tá mais utilizado e abandonando os vícios da matéria, o MC está mais próximo do espiritual, da verdadeira missão, e está mais longe da matéria, tá certo, filho? Está se preparando melhor para a evolução, para o espaço maior que vai dar perante toda a eternidade, porque isso aqui é uma passagem curta, tá certo, filho? Então, o que é que acontece? O meu filho, ele veio num beijo mais rigoroso, tá certo, filho? Deixa eu ver tomar um gole de café, tá certo? Sim. O meu filho teve que vir nos beijos mais rigorosos, filho, para poder estar se afastando desse mundo. Ainda teve um desalinhar no caminho, tá certo, filho? Mas graças a Deus está voltando para os caminhos certos, tá certo? Conseguiu largar as coisas que faziam mal para ele e está buscando as coisas que fazem bem. Não é isso, filho? O caminho é esse. Está muito bem, tá certo, filho? Graças a Deus. Graças. Graças a Deus. Vovó, quando a pessoa vê a senhora pitando um cachimbo, aí vai dizer assim, preto velho é atrasado, que ainda precisa fazer as coisas que fazia em terra. Que ensinamento a senhora faz? A avó acha graça, filho. Porque a avó não usa desse elemento para satisfazer os vícios da matéria, porque a avó não tem vício, né, filho? É. A avó utiliza dessas ervas para poder manipular as energias. Certo, filho? A véia utiliza dessa gema para poder transmutar. Assim como vai mexer tá numa mata e tem aquele mosquito lá que está chugando seu chame, né, filho? É. Que está apalhando, vai mexer e vai mexer achando a fogueira para poder espantar. A véia chora a fumaça também para poder espantar as coisas ruins que estão tá no ambiente, que está tentando entrar no ambiente, tá certo, filho? Oh. E manipula a energia também, porque as lavas astrais que o filho traz, os miarmas que o filho traz da rua, a véia soprando o pitar dela, a véia consegue transmutar com facilidade maior. Mas a véia no barracão de trabalho, não é permitido trabalhar com as fumaças, filho. A véia não trabalha com pitar. Mas como o filho recebe desde sempre, dentro de casa, as suas famílias espirituais, tanto eu como mestre, como Jesus, caboclo, boiadeiro, o filho recebe desde sempre dentro de casa, porque o filho tem a origem de ser pai de santo, tá certo, filho? Hoje o filho é filho de santo, filho de Ogum e Xangô, mas tem origem de ser pai de santo e vai ter a própria liderança dele nos trabalhos espirituais, tá certo, sim, filho? Sim. Então, a véia respeita, porque quando vai mexer tá na casa de outra pessoa, vai mexer, não tem que respeitar a regra de lá, filho? Da regra das casas, dos filhos da terra, não é isso, filho? Então, a véia respeita. Mas quando a véia está em liberdade para poder trabalhar, do jeito que ela gosta, a véia dá um pitazinho nesse cachimbo para estar manipulando as energias, né, filho? Trabalhando a energia do filho também. Não é isso, filho? Sim. A véia gosta de estar tomando um café, tá certo? Sem açúcar, filho, gosta de estar tomando um chá também, né, filho? O chá que faz bem para o corpo e para os espíritos. Porque vós mexer tanto toma o chá, como vós mexer toma os banhos do chá também, não é isso, filho? Sim. Os banhos em fujão não são justamente o chá que o filho faz da gela? É. Não é isso, filho? É. Graças a Deus. Quando alguém observa a avó ensinando, percebe que é um espírito que tem muito conhecimento e se pergunta como com o preto velho consegue ter tanto conhecimento. Então a senhora responde o quê? É assim, filho. Muita gente que não tem os conhecimentos se admira com isso, né, filho? A avó, na sua humilde posição hoje, sabe que tem muito a aprender ainda, mas já alcancei meu degrau também evolutivo, né, filho? Muitas vezes, quando se vê um preto velho liderando uma grande falange de espírito, se diz, meu Deus, como é que uma preta velha desse tipo, pequena, gorducha, preta, desse jeito, humilde, descalça, como é que essa velha pode seguir liderando essa falange, filho? Essa legião de espírito, né? Mas tudo no mundo espiritual é o conhecimento, que é o desenvolvimento intelectual, tá certo? Por mais que a veste plasme dessa maneira e fale dessa maneira, né, filho? Mas tem os conhecimentos. E principalmente o desenvolvimento moral, filho. Uhum. Não é isso, filho? O desenvolvimento moral, o coração bom. Não é isso, filho? É o desejar bem pro próximo e amar o próximo como a si mesmo e Deus acima de todas as coisas. E a veste faz pra gente desses ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso, filho? E é na pequenez, filho, que a veste torna grande. Salve, filho. Quem tem ambição na terra, avó, de ser mais do que pode, tá enganado? Tá, filho, porque a terra é uma passagem muito rápida, muito curta, filho. Sim. Vocês aqui, vocês estão num sonho, sabia, filho? É, filho. Porque a verdadeira passagem, a verdadeira vida é a vida espiritual, onde vós mexer passa mais tempo da sua vida plena, né, filho? E na passagem terrena, filho, é uma passagem tão curta que no mundo espiritual é um estalar de dedo, filho. Sabia, filho? Vai mexer dormiu, vai mexer tá na matéria. Vai mexer acordou, vai mexer tá do outro lado, do lado da véia. Não é isso, filho? Então aqui é uma passagem tão curta, filho, e os filhos vivem como se nunca fosse morrer, filho. Morrer que a avó de desencarnar, né, filho? Os filhos vivem como nunca fosse morrer. Nossa. E aquele ditado que se tem nessa terra, e morre como se nunca tivesse vivido, filho. Como se nunca tivesse aproveitado. Passa boa parte da encarnação querendo juntar dinheiro, juntar moeda, filho. Tá certo que o dinheiro é importante para a sobrevivência, e o filho tem que correr atrás disso, mas não é tudo, filho. Tá certo, filho? O importante é a paz, é o amor, é a saúde, é a fé, é a bondade, é o respeito. Isso é o que a avó preja e a avó tenta fazer morada em cada um, coração dos filhos da terra que se faz pra gente. A velha já tinha alinhado com a gente idade que vão falar hoje, não sabe, Zifi? Sim. Já tava tudo já alinhado, os filhos da terra não sabem, mas a avó já tava se ajeitando, né, filho? É. Então a avó vem trazendo os ensinamentos na frente, a paz de Oxalá, em primeiro lugar para estar fazendo a paz, reinar pra gente nesse local, nesse sustinto. E para estar dando a segurança também que os filhos da terra precisam. A segurança de saber que vai tudo correr bem, tá certo, Zifi? Que não precisa se ter segurança com nada quando as espiritualidades estão de frente e quando os filhos estão com o corpo limpo e o coração bom. Porque os filhos se prepararam para este momento agora. Não só meu cavalo que vos fala, mas os filhos que estão para a gente, os irmãos de fé que estão para a gente aí também, para os próximos, conversador, estão tudo bem preparados, Zifi. Se prepararam nas matérias e nos espirituais. Não foi isso, Zifi? Que é o mais importante. O filho, ele faz as renúncias para poder trabalhar com a véia. Porque se não fizer a renúncia, filho, a véia não tem como vir em plenitude como está nesse momento agora. A véia está bem acropladinha aqui com a matéria, tá certo, filho? Está bem alinhada e está com muita liberdade para poder estar trabalhando e fazendo esse conversador. Como se faz na casa do amigo Pai Oxóssi, que o filho é trabalhador de lá. Mas ele sabe, Zifi, que se não fizer as dietas espirituais, de pensamento. E ele gosta de fazer a dieta das comidas também, tá certo, filho? Para poder fazer, a gente sabe que é importante, porque os animais vêm impregnados com as energias também, né, filho? Das mortes, do sofrimento, tá certo? Mas não é o principal, filho. O principal dieta que a véia quer saber do filho é a dieta dos pensamentos positivos, não é isso, Zifi? É o pensamento bom e puro. É evitar estar tendo de ataque de fúria, de impaciência, de raiva. Que ninguém está livre dessas coisas, né, filho? Mas procurar estar na sua plenitude, nos seus equilíbrios espirituais, filho. É tão bom estar nos equilíbrios, filho. E a avó vem trazendo isso para a cabeça, para o coração de cada filho da terra. Chave o cruzeiro das almas, filho. Sabe. Chave as forças da Aruanda, filho. É isso, filho. Graças a Deus. Se a pessoa se descobre médium, o que ela deve fazer, vó? Deve trabalhar, filho. Trabalhar, né, filho? Porque de nada adianta as energias paradas, filho. Não é isso, filho? Do que adianta vai mexer, tem uma grande máquina na mão, se vai mexer não sabe usar, né, Zifi? Não é isso, Zifi? O que adianta, Zifi? Não adianta de nada, Zifi. O filho recebeu uma grande bênção divina para a gente, divino, nós, para Oxalá, para fazer o trabalhador e para levar a luz para quem precisa, Zifi. E o filho está parado, Zifi. E o filho não trabalha. E o filho não leva a luz, filho. Uma vela não se apaga por vai mexer acender mais duas, três, né, filho? A vela continua cheia, filho. Não é isso, filho? Sim. Continua cheia. E vai acendendo outras velas por aí, filho. Quando a mediunidade tem que despertar, muitas vezes é dos dias para a noite. O filho nem espera. Aí de uma hora para outra tem que despertar. É isso? É como o afiado do filho aqui, né, filho? Teve o despertar de uma hora para outra, não foi, filho? Aí foi procurar o cavalinho da avó para poder o cavalinho estar dando direcionamento para ele. Porque a própria família espiritual disse, ó, oh, filho, está na hora de trabalhar e vó Michê pode procurar esse cavalinho aí, porque mesmo tendo o defeito dele, mas é um homem que deseja o bem para vó Michê. Não é isso, filho? E deu direcionamento para o filho entrar nas casas da Jumbanda. O despertar foi rápido das mediunidades, né, filho? Se bem que o filho já nasce com a mediunidade desde cedo, mas vai aflorando, né, filho? No momento certo se cobra trabalho pela própria família espiritual, né, filho? Porque se tem que evoluir, né, filho? O meu filho, o meu cavalo, ele é médium também desde muito pequeno, filho. Passou por uns problemas espirituais muito grandes, filho. A obsessão do filho gira desde em torno dos 7 ou 8 anos de idade, onde ele era atacado por os cobrador kármico que ele tinha, filho. Porque teve umas passagens antigas mais difíceis. Foi, filho? Essa passagem agora, o filho está dando passos largos na evolução, filho. E a véia fica muito feliz. Passos largos, filho. O que não fez em 3, 4 passadas, está fazendo em uma. Isso é motivo de muita felicidade para a avó que acompanha ele, né, filho? Do mestre, do caboclo, que é ali da família espiritual, do orixá, do filho, que se ele não tivesse entrado nos caminhos da caridade, ele tinha partido já, filho. Porque não tinha mais o que se fazer nessa terra, filho. Sabia? Já tinha sido passado para outra dimensão para poder aprender, né, filho? Já que não tem aprendido aqui, não é isso, filho? Se a pessoa começa a perceber coisa naquela casa espiritual que não condiz com os valores dela, e ela decide sair ou se afastar, vocês ficam chateados? Filho, o que a véia gosta, tanto a véia como toda a família espiritual do moço, é de trabalho, tá certo, filho? É prática da caridade. Então a véia encara as casas do trabalhador do barracão da Jumbanda como um meio para a véia praticar caridade, não é isso, filho? Nenhum barracão, filho, é perfeito. Por que não é perfeito, Zifi? Porque os barracões são feitos de pessoas humanas e vocês são falhos, né, filho? Então, em cada barracão que for, obrigado, filho, está adivinhando os pensamentos da vó, né, filho? A véia gosta de trabalhar com a essência da erva, né, filho? Da arruda, do Rio Guiné, das alfavacas também, tá certo, filho? E a gente vai macerando e vai fazendo magia, não é isso, filho? Tem um propósito maior por trás de cada coisa simples dessa que a avó faz. É, filho. Manipulando, tá certo? As energias, né, filho? Então é isso, filho. A véia encara como um meio para conseguir se evoluir espiritualmente. Porque quando a véia vem para trabalhar com o mocho, se o mocho para de trabalhar, a véia não vai simplesmente escolher outro cavalo, filho, para trabalhar. A véia vai ter uma falta naquele ponto lá, tá certo, filho? Trabalha com outros médios também, mas aquele lá vai estar dando falta. Por isso que se diz em outra situação que se tem cobrança. Mas a cobrança não é da véia nem das famílias espirituais. A cobrança é da própria vida, das próprias consequências da falta de trabalho. Porque quando o filho resolveu encarnar nessa terra e resolveu se melhorar, ele não quis ser médio, filho? Não é isso? Quis ser médio, filho. E ele sempre fala, encarnado em terra hoje, que quantas vezes ele vier nos planos que tiver a matéria, queria vir dentro da Umbanda de novo, né, filho? Porque sabe a possibilidade que se tem de evoluir como umbandista, né, filho? Tanto como umbandista, como um médium no centro de Kardec, como um médium de centro dos candomblé, tá certo, filho? Das quimbandas depende do trabalho bonito que o filho esteja fazendo, se for de coração, se for pro bem, né, filho? Então, é isso, filho. A véia pode ficar triste, filho, pelo o filho está saindo do trabalhador que ele se comprometeu a fazer desde antes de encarnar nas terras, filho. E barraco nenhum é perfeito porque são feitos pelas pessoas. Dependendo do meu filho mesmo, ele passou por tanta coisa no barraco dele, que é uma casa de fé, de luz e de axé, tá certo, filho? Mas passou por tanta coisa, filho, que foi dito como injustiça, mas certas coisas têm que ser passadas também, tá certo, filho? Que tem um intuito maior. Mas não vai mexer da terra, não consegue enxergar. Mas foi passado por situação difícil lá. E se fosse simplesmente por causa da situação das matérias, o meu filho não estava no barracão mais trabalhando. Mas ele está lá por causa das espiritualidades. Porque já dizia o mestre para ele, seu Jepilinta diz para ele, filho, olha, filho, se vai mexer, for estar lá, filho, no barracão, seja lá ou em qualquer outro, por causa dos homens. Se for sair por causa dos homens, vai mexer, não estava por causa do seu orixá. Não é isso, filho? Não estava, filho. Não estava por causa dos orixá. Porque sair por causa de tão poucos, filho. Não é, filho? A missão de vocês é tão maior, filho. Teu trabalho é muito iluminado, meu filho. Muito iluminado, filho. A véia consegue ver, né? O teu perispírito, a tua áurea toda expandida, filho. Vai mexer, tendo clarividência, o médium, como ele consegue, ele vê também, ele fica uma área bem expandida, coisa de uns 5 dedos, filho, do teu perispírito, tá certo, filho? Expandida, uma área branca, filho, cintilante, bem bonita, filho. Sendo todo coberto pela espiritualidade do momento para trabalhar e pelo alinho de Exu grande, filho, que trabalha, fazendo esse trabalho, tá certo, filho? Vai ficar muito feliz, porque são atiradas muitas pedras e vai mexer, filho. Muitas pedras grandes, mas não atinge não, de filho. Sabe o que atinge? São umas pequenas faíscas só, sabe, filho? As pedras que são mandadas, né? Porque a proteção é muito grande e esse trabalho é amparado pelas espiritualidades maiores, de filho. Deixa eu contar um... A véia pode falar, pode continuar falando. Eu vou contar uma história que aconteceu agora. E essa história serve de aprendizado para os filhos da terra e para os médios umbanda, tá certo, de filho? Os médios de Umbanda, eles são muito perseguidos, filho. Tanto os médios de Umbanda, quanto os médios kardecistas, dos candomblé, os médios que estão dentro da Igreja Católica hoje, tá certo, filho? Que estão dentro, obrigado, filho. Que estão dentro das igrejas evangélicas, porque tem médio em todo lugar e trabalhador bom em todo lugar, não é isso, filho? Os médios são muito perseguidos em todos os sentidos. A véia já vem manipulando energia, já vem trabalhando junto com a legião de caboclo, mestre Exu, para trazer a proteção que os filhos precisavam para participar desse momento agora. Porque o filho levou muito ataque para não participar. Vai me dizer, sabia, filho? Sim, filho. Oh, meu pai. Graças a Deus que o filho já tem um certo grau de conhecimento espiritual. E soube identificar em alguma situação que aquele pensamento não era dele, sabe, Zifi? Que aquelas influências que ele estava passando não era dele, era externa para ele não vir, filho. Tá certo? Mandando não vir, mandando, tá assumindo compromisso para que eu assumi isso, tem tanta coisa para se fazer, aí quando ele notava que era externo, ele buscava cortar. Foi tentado na ira, filho, foi tentado na raiva, foi tentado nas impaciências. Né, Zifi? Cada um passou por uma tentação diferente que vai participar do seu diálogo hoje, filho. Dos filhos que estão pra gente aqui hoje, sabia, né? E o meu cavalo talvez tenha sido também um dos mais perseguidos. Porque ele teve o papel de reunir os outros, né? Sim. Então ele teve esse papel de estar direcionando os outros para estar trazendo, então os ataques são maiores ainda, né, filho? Mas cada um tem a sua cruz para carregar aqui. Não é isso, filho? E graças a Deus, a espiritualidade maior que está todo mundo para trabalhar aqui. Não é isso, Zifi? E quanto mais o filho está longe do seu xirê, mais o filho leva ataque espiritual. Não é isso, Zifi? Chave, filho. isso, né? Graças a Deus, as trevas elas podem parecer aos olhos do ser humano que vencer em determinado momento, mas não vence a luz. A vitória da luz é plena. Oh. A vitória da luz é plena, é perene, filho. É isso, velho? Graças a Deus. Graças a Deus. Vovó, como chegou para a senhora no mundo espiritual esse convite para trazer o seu conhecimento no diálogo com os espíritos? Faz tempo, filho. É. Faz tempo. Quando o Vi começou a fazer o trabalhador, dentro da espiritualidade, que a véia começou a notar que tinha firmeza, que o filho ia continuar com esse propósito bonito dentro das... Primeiro quando começou nos católicos, depois nos Kardec, depois foi levado para o seu Jepe Linta para a Umbanda, tá certo, filho? Uhum. Quando a véia notou que o filho estava firme lá dentro, que a gente já direcionava ele para poder escutar as conversadoras com os espíritos, uhum, que ele fez muito estudador, tá certo, filho? É. Com o trabalho de Varmicê. Alguns livros e passou muitas noites escutando a voz de Vó Mercê. Bicho, essa é a voz que traz tranquilidade, serenidade e traz energia do nosso pai Oxalá. Uhum. Então, a partir desse momento, a véia já começava a intuir ele que ele ia participar. Nossa. E a véia sabia que em determinado momento Vó Mercê ia partir para a banda do Nordeste, tá certo? Sim. Ia chegar em Recife, sendo que quando a véia intuía ele com os pensamentos que ele ia participar, ele dizia que era coisa da cabeça dele, ele dizia, como é que pode? É. O moço lá do outro lado, é, apesar de ele ter ido muito para a banda de onde o Varmicê mora, né, filho? É São Paulo, né, filho? É. Porque ele trabalhou muito, fez muita visita para a banda de lá, mas não teria como, porque era uma visita rápida de ir e voltar, tá certo? Sim. Sim. Então ele dizia, como é que eu posso participar disso? Não tem condição de participar. É. Aí procurava tirar da cabeça, mas já era velha de gente ser parte, uhum, desse projeto bonito que vai me ser representando na Terra hoje, filho. Oh. Graças a Deus, filho. E hoje a velha está feliz por estar dando sustentação por esse projeto, tá certo, filho? Estou é. Trabalhando do lado de cá e estou trabalhando em cada médio desse que está presente nessa... Essa egrégora de luz hoje, né, Vic? Porque vai me ser tão formando uma grande egrégora aqui. Não só dos encarnados presentes, como da rebanda de todo mundo, que a Umbanda já diz, é a unificação de todas as rebandas, né, filho? São todas as rebandas se juntando para uma banda só. Tá certo, filho? Tá. Vovó não quer casca de coco no terreiro. Vovó não quer casca de coco no terreiro, que é pra não se lembrar dos tempos do cativeiro, que é pra não se lembrar dos tempos do cativeiro. Pode falar. Vovó, a senhora percebe a escuridão tentando achar brecha nos mais antigos? Às vezes, de dizer assim, espírito não fala. Um ensina, isso, outro que dentro do terreiro. Como é que é isso, vó? A estrela procura brecha em todo lugar. Do mesmo jeito que ataca os novos, ataca os mais experientes. Sendo que para atacar os mais experientes, filho, muitas vezes se acha uma brecha maior. Sabe por quê, filho? Porque trabalha em cima da vaidade daquele cheio. Por se achar que tem mais experiência, por se achar que tem mais conhecimento. Aí é onde a espiritualidade das trevas acha uma brecha maior. Porque, do mesmo jeito, se tem inteligência do outro lado também, não é isso, filho? Uhum. Tem seres com desenvolvimento intelectual avançado, não é isso, filho? Sim. Então, as estratégias que são criadas para poder derrubar um médio de humana, para derrubar um médio de terreiro, daquele trabalhador que trabalha para ajudar a sociedade como um todo, né, filho? É. Para ajudar os médios, todos eles são atacados, filho. São atacados das mais diversas formas que vós me se pode imaginar. Mas no caso dos antigos é mais fácil porque se acha que tem mais experiência, se acha que tem mais conhecimento, filho. É. E é nessa forma que eles conseguem agir com uma atuação mais forte em cima deles, sabe, filho? Sim. O julgamento, filho, não é divino. O pré-julgamento e o julgamento de um médium, filho, não é amparado pela lei divina, pela justiça divina, filho. Porque a partir que vai mexer, julga alguém, filho, vai mexer e tá julgando, tá trazendo para si mesmo essa magela, né, filho? Sim. Quem é você, filho, para julgar um irmão, para dizer se o filho está encarnado, se não está, filho? Está incorporado, se não está, filho? Não é isso, filho? Porque cada um tem um tipo de mediunidade diferente. Por exemplo, filho, meu filho tem a mediunidade dele. Quando ele recebe a vovó, ele recebe de um jeito. Quando ele recebe chutrancarru, ele recebe de outro. Quando ele recebe lugiado, ele recebe de outro. Quando ele recebe a chigana e jadora, ele recebe de outro jeito. Não é isso, filho? Quando ele recebe o Jepilinta, cada espírito vem trazendo a sua essência. E, às vezes, o fio recebendo a vovó e o outro fio vai me ser recebendo sua vovó, seu vovô, vai estar recebendo de uma maneira diferente, não é isso, filho? Porque a mediunidade é diferente, ninguém é igual, filho. E nem sempre o fio que está com mais gesto, filho, com... aparentando no físico estar mais incorporado, nem sempre o fio está. Está entendendo, filho? Isso não quer dizer. O que vale é a essência, filho. E quando o médium, o cavalo, se prepara direitinho, está bem selado, filho. O cavalo está bem selado, né, filho? É. Para a avó montar, aí as incorporações ficam mais firmes, mais seguras, mais precisas, né, filho? Sim. Tudo vale da disciplina, do respeito e do amor. Esses são os três pilares, filho, grandes para trabalhar com a incorporação de um ser de luz. Certo. Tá certo, filho? Deixa eu dizer uma coisa para a vó MC. A véia gosta de muita disciplina, filho. Se o filho vai dizer que vai fazer algo, tem que fazer, viu, filho? É. Não venha dizer que vai prometer para as espiritualidades, porque nas espiritualidades acontece diferente das terras que se fala e não se cumpre. Não estou falando do meu cavalo. Meu cavalo é muito honesto, muito seguro com as coisas. Tão certo que cobra que as pessoas sejam tão certas com ele como ele é com os outros, não sabe, filho? E às vezes fica muito chateado e impaciente por causa disso. É. Porque a palavra dele, como de um filho de algum, não volta atrás, é difícil. Gente. E ele quer que os outros tenham a mesma postura do que ele. Mas nem todo mundo é igual, né, Zifi? Claro. Tem que praticar a tolerância, né, Zifi? Sim. Então, quando eu faço parte de uma casa espiritual, que respeito, ou até onde esse respeito deve ser levado em consideração quando o próprio dirigente às vezes não se respeita, não acompanha o avanço das coisas? É complicado, gente. É uma situação, né, que até a própria preta, filho, fica colocando calma na cabeça do filho ali. Calma, filho, para certas coisas, né, filho? Porque cada cabeça é um mundo, né? É, da espiritualidade, você vai por uns ter uma de idade, outros ter jota, um ter mais conhecimento, outros ter menos, ter mais experiência, outros ter menos. Muitas vezes o que havia em alguns terreiros, de candomblé de umbanda, é de ser subestimados, filho. Certo? Ter subestimado as missões e as espiritualidades, muitas vezes. Tá certo? Hoje não, filho, mas no começo dos trabalhos mediúnicos, a véia reparava muito essa situação. Mas depois de um reconhecimento partindo dos fios da terra e da espiritualidade, pelo belo trabalho desenvolvido pelo cavalo junto com as entidades que o já acompanham, o reconhecimento é natural, né, filho? O reconhecimento é natural tanto pelos consulentes que procuram o meu cavalo, né, filho? Junto com as famílias espirituais, e se sente bem, porque sabe que é um trabalho sério, com amor, e não deixar mais de procurar, isso só tende a crescer. Não é isso, filho? Então, reconhecimento, por isso que a véia diz, tudo tem que se ter calma, porque no momento vai mexer, tá buscando mostrar trabalho, mostrando que tem espiritualidade, e ninguém conhece vai mexer. Muitas vezes até os próprios líderes religiosos e sacerdotes olham muitas vezes por médico com insegurança. Não é isso, filho? É. Mas aí, a véia diz, tem calma, filho, porque com o tempo as coisas vão se aparecendo. Hoje, meu filho, graças a Deus, ele tem uma boa procura, porque os povos da terra se sentem bem conversar com ele, com a espiritualidade que o já acompanha como avó, né, filho? É. Então, tá tudo certo, filho. Graças a Deus. O caminho tá sendo bem traçado, tá certo? Sim. Se livrando das coisas que faziam mal para ele, filho. se livrando de tudo que fazia mal e se aproximando daquilo que faz o bem. Tá certo? Sim. Meu filho, graças a Deus, nessa passagem evolutiva, ele já subiu alguns degraus já, meu filho. Graças a Deus. Vovó, você está se aproximando dos minutos finais? Já? Dá uma mensagem para as pessoas que usam a mediunidade para ganhar dinheiro. Olha, Gifi, tem que se ter muito cuidado com os trabalhos espirituais, tá certo, Gifi? Você ganhar, você receber, para você dar uma sustentação para um barraco, filho, uma sustentação para o próprio trabalho, isso é uma situação normal. Sim. Uma mensalidade da casa, tá certo, filho? Que se paga, né, filho? Sim. O filho tá pagando por uma festa de um orixá, por uma festa da Jurema, que tá ajudando um barracão, isso é uma coisa, filho. Tá dando a sustentação para se trabalhar, porque tudo se tem, né, filho? É energia, né, filho? É as energias, a luz, as águas, os fumos, as velas, os cafés, as cachaças, para tudo se tem um custo. E ninguém se pode custear isso sozinho. Não é isso, filho? Então, se cobrar para certas coisas é normal. O que não é normal, filho, é se agir com enganação. É o filho tá passando por uma obsessão espiritual, tá certo? E o filho tá avisando só o dinheiro, dizendo, me dê esse dinheiro que eu vou fazer, isso vai ficar bom, sabendo que o filho não vai ficar bom. Não. Isso não é aprovado, filho. E as cobranças das espiritualidades dos astrais, elas são muito severas, filho, para isso, viu? Médio nenhum, filho, que trabalha com enganação, que trabalha com mentira, que trabalha com ambição, ele vai ser feliz. Tá certo, filho? Médio nenhum, filho. Ele não vai seguir uma trajetória bonita dentro da espiritualidade, né, Zé Fih? Ele não vai continuar o trajeto dele, vai ser interrompido. Porque nós mesmos do astral superior, a gente vai procurar interromper aquele trabalho. Tá certo, filho? Tem um moço que é conhecido do meu cavalo, que ele perdeu todos os dons espiritualistas que ele tinha, Zé Fih. Não. Perdeu tudo, filho. Ele trabalhava com os oráculos, ele trabalhava com as espiritualidades. Hoje o filho não recebe mais os espíritos da família espiritual dele como forma de punição, tá certo? Porque não trabalhava com seriedade. Não é isso, filho? Não trabalhava com seriedade, filho. Isso, filho. Não trabalhava, tá certo? Então ele foi perdendo a mediunidade dele, filho. E até o dono oráculo que aquele moço tinha, ele perdeu, filho. Para quem tinha, ganhava o seu trocadinho, o seu dinheirinho, trabalhava certinho. Quando começou a desvirtuar e receber as influências dos seres trevosos e começou a alimentar essas influências, porque influência todo mundo recebe, Zifi. Não é isso? É. Não tem ninguém nessa terra livre de receber influência do astral inferior, porque todo mundo está preso na matéria. Não é isso, Zifi? Mas você alimentar essas influências, filho? Você desrespeitar um oráculo, que é o meio divinatório, Zifi? Você desrespeitar a família espiritual, Zifi? Você de respeitar o seu próximo, que está vindo através, buscando um alívio para o sofrimento deles, filho. Buscando um alívio para as dores, filho. Você de respeitar isso, nego. Você não vê, você perde o seu dom, filho. E pode perder a oportunidade dessa passagem terrena de evoluir. É, filho. Graças a Deus. O trabalho feito com seriedade como o seu, e cada filho que se encontra para a gente na Terra, ele vai durar para toda a eternidade. Ei, não é isso, Zifi? Enquanto se continuar feito com seriedade, com fé e com amor. Assim, e com respeito à espiritualidade. Não é isso, Zifi? É. Vai se continuar para todo sempre, filho. Vai se continuar perante toda a eternidade. Porque a serventia. Deus, maior, todo-poderoso, o arquiteto universal, Jambi, ele precisa dos trabalhadores da Serra da Caridade. Tá certo? E precisa porque a sociedade, o ser humano tem que evoluir, filho. E como é que se vai evoluir se tem uns tão embaixo e outros em cima? E aqueles que estão em cima se isolar, como é que vai ficar, filho? Não é isso, filho? É uma egrégora, filho. É um dando a mão para o outro, filho. É isso? É um apoiando o outro porque ninguém é santo, filho. Ninguém tem essa evolução toda espiritual, senão não estava nas terras. Não é isso? Então é preciso, às vezes, se dobrar, dobrar o seu orgulho, né, filho? Tô falando com o meu próprio cavalo também, né, filho? Citando as experiências que os meus filhos passaram, foi, filho? Tem que se dobrar os orgulhos, tem que se dobrar os egos, se praticar a humildade. É tão bonito pedir perdão, filho. É, Desculpa, filho. É isso que a avó traz. O perdão, filho, é libertador. E o perdão, filho, ele é libertador não só para aquele que perdoa, mas para aquele que pede o perdão também, filho. A evolução espiritual se dá em saber que os fios não são iguais e que ninguém é perfeito, filho. Sim. E que a pessoa pode ter errado com você, mas perdoe, filho, para se livrar. Porque enquanto o Vai-Mexer não perdoa aquele seu devedor, o Vai-Mexer é vítima de si próprio. Vó, qual que é a sua mensagem final para esse encontro? Pô, filho, a mensagem final ela se baseia no amor. Vamos amar mais, filho. Vamos olhar para o seu próximo, filho, com mais amor, com mais carinho. No momento atual, o filho da terra acha que ele tem que amar somente a mãe, o pai, a filha, o filho. Não é assim, filho. Amar aquelas pessoas mais próximas, que você não tem problema, que é da sua família, que é do seu sangue, é muito fácil, filho. E você olhar para uma pessoa que você mal conhece ou que nunca conheceu na vida, e você olhar com um olhar bondoso para essa pessoa, filho. Tá certo, filho? Olhar com um olhar de bondade, de caridade, de desejar o bem para o próximo, filho. Isso é o mais importante. O amor é a força propulsora. Não é isso que mantém os corações vivos e em abundância, né, filho? Vivam em abundância. E para se viver em abundância, tem que se viver com amor. Vamos livrar os nossos corações das angústias, dos medos, das dúvidas. A dúvida é o contrário da fé. Tá certo, Zifi? A dúvida é o contrário da fé. Vamos livrar nosso coração de todas as maldades, de todos os pensamentos invejosos, de todas as angústias, Zifi. E vamos nos alimentar mais com os pensamentos bons. Porque o pensamento é uma força propulsora. O pensamento ele é materializado no astral. Você da terra pensa que tem que pensar e falar, né, filho? Não, filho. Pensou já está sendo lançado no astral. Então vamos pensar o bem. Vamos mentalizar o bem. Porque o amor é a essência maior de todas as coisas. É a verdadeira descrição de Deus. Graças a Deus. Louvado seja. Tem algum ponto que a senhora gosta mais, vó, na hora que a senhora vai embora? Preta véia já vai para o andar. Preta véia já vai para o andar. A benção, babá, proteção para vossa banda. Posso ir, Zé, filho? Sim, senhora, vó. Muito graças obrigado por essa oportunidade de estudo, viu? Já vai para o andar. A benção, meu pai, proteção para nossa banda. A benção, meu pai, proteção para nossa banda. Graças a Deus. Graças a Deus. Como é que você está se sentindo agora? Muito bem, como sempre, Jefferson. Quando eu recebo essa vovó, essa entidade que eu tanto amo, eu sinto uma paz muito grande, minha mãe, invadindo meu coração. Meu. Eu sinto uma energia pura, meu irmão, do mais simples dos sentimentos, né? Na sua humildade, no seu carinho, na sua paciência, na sua tolerância. Eu vejo muito a vovó, Jefferson, como um complemento para o meu coração, para o meu espírito, meu irmão. Como algo que realmente me completa, tu tá entendendo? Porque assim, eu sou um cara meio agitadão assim por natureza. Né? Às vezes meio impaciente, né? Trânsito, me tira paciência. Mas a vovó, ela chega com essa pureza, né, meu irmão? Com essa luz de Oxalá, né? Com esse amor, com essa fé, E isso me completa, isso me satisfaz. Eu sinto que eu bebo a água da verdadeira fonte, meu irmão. Que é a fonte do nosso Senhor Jesus Cristo, a fonte do grande trono de Oxalá presente nas nossas vidas. Eu tenho o prazer e a honra de beber a água da fonte do verdadeiro amor, que é o amor que essa vovó maravilhosa traz para mim, que é um verdadeiro presente divino na minha vida. Fico muito feliz de ter recebido ela hoje, Jackson. Recebi o recado dela com uma semana já que ela ia abrir os trabalhos no diálogo com os espíritos, mas mesmo assim, como a gente é muito limitado ainda, a gente é muito pequeno em relação à matéria, um dia antes eu ainda estava querendo ter confirmações, eu pedi para ela em oração, e no sonho ela me mostrou trabalhando com as ervas no astral, e no momento que eu acordei com a chuva, era justamente o ponto da preta velha que estava no meu ouvido de vovó Cambini. Então, muito feliz por essa confirmação. Ela me iniciou no trabalho da Jurema na casa, na liderança do trabalho na Jurema. Ela me iniciou no calçadão da Jurema, com o diálogo com os espíritos, com o diálogo com as pessoas, com os espíritos, não, com o diálogo com os consulentes que chegam lá para desenvolver o lado do médium como um médium de consulta. Foi ela que chegou também, e ela abriu, graças a Deus, mais um trabalho, mais um projeto lindo e maravilhoso, abençoado por Deus que você faz. E ela veio abrindo também esse projeto maravilhoso, mesmo com uma família espiritual aí linda de trabalho e vasta que a gente tem para trabalhar na Umbanda, na espiritualidade, mas ela fez questão de abrir. Eu agradeço muito ao Cruzeiro das Almas, agradeço muito à vovó Cambinda, a todos os pretos velhos, a espiritualidade que se faz presente, por esse momento maravilhoso e, sem dúvida, inesquecível da qual eu acabei de viver. Graças a Deus. Graças a Deus. Para quem está acompanhando, é a primeira vez minha no Nordeste, é a primeira gravação do Diálogo com os Espíritos no Recife. Deve ser a isso que você se refere, que ela que acabou abrindo, que foi realmente... Isso. Com a linha esse das trabalho, almas. Na linha das almas, né? E eu fico muito feliz mesmo. E tá abrindo para mim também, né? Pro cavalo, né? Tá abrindo essa situação, que já que a gente vai conversar com outros espíritos também. Sim. Ela, da minha família espiritual, ela acabou, né? Foi assim, abrindo todas as portas para poder depois estar chegando aí Exu, Pombagira, Mestre, quem tiver que vir para mostrar todo o conhecimento, passar o conhecimento. Por que você permitiu fazer esse estudo do diálogo com os espíritos através do seu aparelho mediúnico? Eu gosto muito do diálogo com os espíritos, né? É algo que realmente é uma grande fonte de estudo, grande fonte de conhecimento. Eu sempre fui fã, sempre gostei, né? No início dos estudos, lendo os livros lá de Kardec, né? Lendo os livros de Rubens Saraceni, dos Exus, que eu sempre achei maravilhoso, o livro dos Guardiões, de Exu, de Pombagira, Guardião da Meia-Noite, Guardião das Sete Encruzilhadas, Guardião dos Caminhos, que é do meu Exu, o Exu do Trabalho, né? Seu Tranca-Rua das Almas. Então, assim, eu acompanhava muito diálogo, tem muita fonte aí rica de conhecimento que todo médium, no meu ponto de vista, deveria acompanhar e escutar passo a passo de quem vem de longe, de quem vem do astral, trazendo esse conhecimento na mais pura essência, né? Trabalhando acima de tudo com a verdade e com o amor. Então, o diálogo com os espíritos, para mim, representa muito, muito mesmo assim. É uma grande fonte de estudo e é um projeto lindo também, né? Foi plasmado no astral e está sendo concretizado aqui no plano da matéria. Quem está acompanhando não sabe dos bastidores, mas quando entrei em contato com o Glaube, ele mandou uma mensagem assim, realmente com uma profundidade ímpar, que ele falou: meu irmão, eu estou muito emocionado de estar falando consigo, porque eu realmente gosto do diálogo com os espíritos. Muito. E vai ser uma honra de deixar o meu aparelho mediúnico à disposição para que os espíritos possam dar um pouco do tanto que eu recebi. Foi muito profunda a sua mensagem, viu? Foi, porque é de coração, né, Jefferson? É de coração, porque é um projeto grandioso e eu sou um grande admirador. Eu acho que... Todos eu acho que é complicado dizer que eu assisti todos, mas 93% eu acho que do diálogo eu já assisti. Já são 700 vídeos. Eu assisti muita coisa de tantos anos, né, que a gente vem aí, são eu acho que minha filha está com 5 anos hoje, eu tenho mais ou menos 6 anos de Umbanda, desde a época de visitante até agora. Tem um segundo orixá bradado, né, tem um Ogum e Xangô dentro da Umbanda Racional, que é a Umbanda que a gente pratica hoje. Então, assim, eu venho acompanhando durante todo esse tempo do teu trabalho, velho. Muita admiração, é muito conhecimento, né? A espiritualidade vem falando. E, assim, a gente tem oportunidade de acompanhar, né? espiritualidade que trabalha para Quimbanda, para Umbanda, para o Candomblé, para o Kardec, mestres ascensionados, pombagiras, exus, caramba, baianos, caboclos. Então, assim, é muito enriquecedor. Nossa. Muito enriquecedor. Estou muito feliz por estar participando. E tanto os meus próximos irmãos que vão vir também para participar do diálogo, quanto meus, a minha família espiritual, os próximos que virão também conversar contigo aí, né, eu vou ficar muito, realmente, muito feliz mesmo. Também poder pegar o conhecimento do nosso próprio guia num trabalho sério é um presente, né? É um presente. Cara. E a avó, ela veio com tanta plenitude hoje, né? Ela veio com tanto carinho, com tanto amor, como ela sempre vem no coração. Ela me irradiou durante tanto tempo dizendo que vinha. Ela plasmou uma tela mental para mim antes desse momento, mostrando como isso ia acontecer. Nossa. Alguns passos do que ia acontecer, passando mais segurança pro médium, passando mais serenidade, mais tranquilidade. Olha, filho. Sou eu, aquele jeitinho dela, com calma, tão diferente de mim, sou mais agitado assim, mas ela veio, né, mostrando assim que ia acontecer, que seria maravilhoso e que seria tudo tranquilo, que eu não tivesse dúvida, que eu não tivesse nenhum momento de insegurança, pois ela ia tocar todo o diálogo com a maior tranquilidade e serenidade possível, e foi isso que aconteceu. Se alguém está vendo, sendo tocado no coração de entrar em contato com o diálogo, mas está nervoso, está indeciso, não sabe, que mensagem você passa para essa pessoa? Eu acho que a fé é mais importante, né? A fé, a segurança na sua família espiritual. Se você tem segurança na sua família espiritual, né? Se você tem segurança nos seus guias e mentores, chefes que estão trabalhando no astral, se entregue, se dedique, coloque na mão da espiritualidade. Claro que o médium ele tem que se preparar com uma boa alimentação, com bons pensamentos, né, com um bom padrão vibratório, com preces, com orações, se aproximando da sua família espiritual e, acima de tudo, com um bom intuito. Porque o intuito maior aqui é de disseminar o conhecimento, né, de levar para cada vez mais pessoas o conhecimento da espiritualidade. Né? Então, quando você tem o pensamento bom, quando você tem um bom objetivo dentro do coração, tudo fica mais fácil. E a espiritualidade faz acontecer, faz conecta acontecer, todo mundo. Conecta todo mundo. Eu acredito que todo mundo deve ter sido irradiado aqui com energia de vovó, com essa energia maravilhosa que ela tem. Louvado seja, muito Amém. Obrigado. Que assim seja, muito obrigado. Obrigado a toda espiritualidade que dá esse suporte para que esse trabalho aconteça e a você também que vem liderando esse trabalho lindo, que seja eternamente abençoado. Que assim seja. Assim seja. Gratidão. No momento atual, o filho da terra acha que ele tem que amar somente a mãe, o pai, a filha, o filho. Não é assim. Amar aquela pessoa mais próxima, que você não tem problema, ou que é da sua família, que é do seu sangue, é muito fácil de ver. E você olhar para uma pessoa que você mal conhece, ou que nunca conheceu na vida, e você olhar com um olhar bondoso para essa pessoa, filho. Tá certo, filho? Olhar com um olhar de bondade, de caridade, de desejar o bem para o próximo, filho. Isso é o mais importante. O amor é a força propulsora. Não é isso que mantém os corações vivos e em abundância, né, filho? Vivam em abundância. E para se viver em abundância, tem que se viver com amor. Vamos livrar os nossos corações das angústias, dos medos, das dúvidas, da dor.